Doutor Cláudio Maris de Oliveira é um dos maiores criminalistas brasileiros, é um cronista sensível, aí tem o seu livro Crônicas Absolvidas, em que ele pega cenas de São Paulo e do judiciário também, é um dos advogados que atua no caso Lava Jato. Ele nos concedeu uma longa entrevista mostrando as críticas que ele tem ao processo da Lava Jato, principalmente as preocupações em relação ao que ele chama de um sentimento punitivo que tomou conta da sociedade brasileira, que está jogando para segundo plano direitos e garantias individuais. Acompanhe a entrevista. Mas a gente quer saber, digamos, quais os elementos que vocês, os advogados, vão atuar para questionar aí essa primeira parte da Operação Lava Jato. Olha, a primeira observação que a gente tem que fazer é que nós estamos diante de uma situação processual, penal, absolutamente inusitada. Eu estou aturdido, eu que sou um advogado velho, de 45 anos de profissão, e outros também, e os jovens também, com uma modificação branca, uma modificação que não foi legislativa, uma modificação que não foi nem doutrinária ainda, em razão da vinda, de forma abrupta, não preparada, do Instituto da Delação Premiada. Isto criou um transtorno no processo penal brasileiro incrível. Fosse um transtorno meramente doutrinário, legislativo, não teria importância nenhuma. Mas esse transtorno está atingindo as pessoas, está atingindo a liberdade, a dignidade, está atingindo direitos e garantias constitucionais. De forma que a sua pergunta, eu diria para você, não sei ainda. Eu não sei ainda. Você tem casos que os acusados resolveram fazer a delação premiada. Eu quero dizer que, pessoalmente, sou contra a delação, tal como está, e posso mais tarde expor o porquê que eu sou contra, mas eu não posso impedir que o meu cliente preso faça a delação. É a liberdade dele. Foi proposta a delação, ele aceitou e fez a delação. Eu fico me indagando qual o meu papel do Aravante, porque já há uma série de amarrações no acordo de delação que prejulgam no que diz respeito à culpa dele, já está determinada. Além de prejulgar, além de estar determinada, pré-determinada a culpa, também já há limites para o cumprimento de pena. Já há condições para o cumprimento de pena e já há regime de cumprimento de pena. Embora ele não tenha sido ainda interrogado, vale dizer, o processo não terminou. Ele vai ser interrogado e eu terei um prazo para oferecer alegações finais, que é o ponto culminante do processo. O que eu direi? O que eu falarei nessas alegações finais? Agora, o tamanho da pena já é definido pelo juiz? Não, pelo juiz não. O tamanho da pena é definido, é proposto esse tamanho, limite máximo e limite mínimo, pelo Ministério Público. O acusado aceita ou não, em seguida o juiz homologa. Esta parte do acordo como todo o acordo. Ou seja, caso específico do meu cliente, ele vai pegar uma pena não superior a 15 anos. Se ele for condenado em 40 processos, se houver 40 processos, ele não será condenado a uma pena. Ele será condenado, mas não cumprirá uma pena superior a 15 anos. Tá certo? Ele vai cumprir, mesmo que pegue 15 anos, 6 anos. Isso é o que prevê o acordo de delação premiada. Só que a pena não foi fixada. Ela vai variar para ele de 2 a 15, com cumprimento até 6. Vocês percebem que há uma inovação total. Mas como é o procurador que define, você cria uma relação... Não é o procurador que define. Que propõe. Ele propõe. Mas como é ele que propõe, você cria uma tendência de quem vai delatar de atender as expectativas do procurador. Você, com toda a sua inteligência e experiência, você foi ao ponto. Hoje você está tendo uma submissão do processo, que seria o processo acusatório, que seria o processo do contraditório, que seria o processo onde imperaria a igualdade de tratamento entre as partes, você tem hoje um processo de submissão à vontade do Ministério Público. Agora o Supremo suspendeu isso, mas eu tenho um tempo de prisão ilimitado, e se eu quiser sair, eu tenho que fazer algo que... Não, eu não tenho prisão ilimitada. Eu não sei ainda que prisão eu terei, eu não sei nem... Não, prisão preventiva. Ah, sim. Então eu tenho esse período de prisão preventiva, se eu quiser sair de lá, se eu quiser arrebentar... Eu faço a delação. Eu tenho que fazer a delação. Só que eu estou submetido à vontade específica do procurador. Se eu não submeter, eu não farei a delação e continuarei preso. Só que essa obrigatoriedade foi imposta, na verdade, nesse caso, porque o certo seria, por meio de um habeas corpus, tentar a saída da prisão preventiva, não pelo fato de trocar por delações. Não é o certo. Eu diria que é o certo sobre a minha ótica. Mas como surgiu o Instituto, o gente que está preso, ele não fica no aguardo do habeas corpus, embora nesse caso específico que eu estou lhe falando, em outros casos, vários habeas corpus foram impetrados e foram negados. O que é o seguinte, vocês pegaram... A prisão preventiva hoje transformou-se numa chave de entrada, a delação transformou-se numa chave de entrada e numa chave de saída da cadeia. Então eu prendo para delatar. Eu solto porque delatou. Então, o instrumento hoje da delação, da coerção para a delação, é a prisão. E uma prisão absolutamente ilegal, uma prisão que foge a todos os parâmetros. A prisão preventiva é uma prisão excepcional, porque ela quebra o princípio da inocência, da presunção de inocência. Eu só posso prender se houver necessidade da prisão, se houver necessidade para a instrução processual, para a ordem pública, para a aplicação da lei penal. E que necessidade é essa? É uma necessidade factual. O sujeito está fugindo do país, o sujeito está ameaçando a testemunha, o sujeito está em praça pública conclamando o povo a cometer crime. Então eu preciso recolher porque ele está sendo nocivo. A liberdade dele está sendo nocivo. Nesta medida eu quebro o princípio da inocência. Agora não há mais isso. E como se explica o Supremo, que sempre foi o último bastião aí do garantismo, tudo tem embarcado nisso? Olha, eu não saberia te dar uma explicação pessoal de cada ministro. Eu acho que o que está imperando é uma cultura punitiva que tomou conta do país, uma cultura punitiva que está fazendo com que a magistratura, que não poderia se deixar contaminar, esteja contaminada. Especialmente os juízes jovens, embora o Supremo não seja composto por juízes novos. Os juízes novos estão como porta-vozes desta ânsia punitiva, esta ânsia de vingança, esta ânsia de castigo que tomou conta da população. Agora, por outro lado, quando a gente conversa com especialistas aí em crime organizado, em organizações criminosos, eles dizem que sem a delação premiada não seria possível se desvendar todos os desdobramentos aí de uma organização criminosa. Quais os limites da delação premiada? Em primeiro lugar, a criminalidade não é composta por organizações criminosas. Você tem no país hoje 700 mil presos. É o quarto país do mundo com mais presos. Não é? Então você abre um parênteses agora para dizer que o combate ao crime que vem sendo desenvolvido no país há 50 anos via repressão, não funciona. Nós estamos enxugando o gelo. Quanto nós mais prendemos, mais o crime existe. Fechando parênteses, essa questão do combate ao crime organizado é uma questão que tem que ser discutida. Eu não acho que seja delação o único caminho. Hoje não se investiga mais o Nassif. Hoje a polícia... se restringe a fazer escuta telefônica e agora aprender para delatar. Quando a gente vê as denúncias... Só para complementar, isso é uma balela e mesmo que fosse um instituto importante para desbaratar o crime organizado, ele teria que ser normatizado, pensado, refletido. Ah, nos Estados Unidos... uma delação existe há anos. Nos Estados Unidos, o acordo... É da cultura americana, o acordo entre Ministério Público e Defesa. Aqui não tem nada disso. De repente se põe esse instituto aqui dentro e se começa a prender gente para usar esse instituto. Como explicar que todas essas relações seja através de um advogado específico? Por que é um advogado específico que Não. Uma Cata Preta não? Não, a Cata Preta aqui em São Paulo foi a pioneira, mas lá em Curitiba surgiu um outro que está fazendo também muito. Não é? Mas é um fazendo vários? Porque é uma especialidade? Não, há vários. Não, tem especialidade nenhuma. Tá. Tem isso também ganha dinheiro. Tira isso. Tem especialidade. Quando a gente vê as denúncias que foram formuladas aí ao Supremo, que o próprio Ministério Público colocou no site dele lá, é tudo em cima da delação premiada? Tudo. Tudo. E a prova provada de que a delação premiada não é a delação, não é um instrumento único para descobrir crimes, que o Mensalão, houve a descoberta de crime, não tinha delação. Né? Você teve hoje facilidade de entrar na né? Então, tem financeiras tudo, e... Tudo, você tem todo, operação internacional. Todo um aparato que vai possibilitar. É que a delação é cômoda, a escuta telefônica é cômoda. Existe e, trabalho do outro lado? Não tem problema, não tem... são investigações incruentas, porque o sujeito não precisa trocar tiro com ninguém, não precisa fazer campana, não precisa... enfim, a investigação hoje está cada vez mais reduzida a esses dois instrumentos. Né? A delação premiada, no meu entender, ela tem um aspecto profundamente negativo, se você olhar sobre a ótica da ética, profundamente negativo. Você está estimulando a infidelidade... Você está corroendo o tecido da relação pessoal e, pior do que tudo isso, o conteúdo das delações não está sendo investigado. É. Isso, para mim, é um crime brutal. Eu digo, faço delação para sair da cadeia dizendo que foi o Nassif que roubou a minha caneta. Eles vão fazer busca e apreensão para depois ouvir o Nassif, para depois saber se ele estava na conchinchina, se tem um álibi. Então, a delação tem credibilidade antes de investigação qualquer sobre a veracidade dela. Ah, mas no futuro ela pode cair se não for provada. Ué, mas aí já a Inês foi embora. E o impacto disso? Porque assim a gente está invertendo a lógica de que o ônus da prova é de quem acusa. Claro, né? Então a gente inverte a lógica. Inverteu a lógica. Inverteu o ônus. Inverteu o ônus. No ponto que não há uma legislação que pune vazamento de inquérito sigiloso? Tem. O Ministério Público, o procurador, não tinha obrigação de atuar? Tem. Abre inquérito. Primeiro, quando há o vazamento, o mal do vazamento já foi produzido. Então. Aí você abre inquérito, como se trata de um crime sempre praticado entre quatro paredes, você não tem testemunha nenhuma. Foi o cartório. Mas se você vaza, foi... digamos, um inquérito que você tinha meia dúzia de procuradores, meia dúzia de policiais e alguns advogados. É, mas você não sabe, porque a responsabilidade penal é individualizada. Se foi meia dúzia, foi um dos seis. Então você não pode punir os seis. Mas pode destruir a delação premiada. Ninguém pega. Né? Bom, ninguém pega a responsabilidade dos vazamentos. E o vazamento, há uma hipocrisia. Não, vamos abrir inquérito, vamos apurar. O vazamento do procurador que está apurando este vazamento de hoje, o procurador é o mesmo que vazou ontem. Isso ficou uma cultura da procuradoria, ficou uma cultura de juiz e ficou uma cultura de delegado. Se eu disser que todos os juízes vazam, estarei mentindo. Mas houve um caso em São Paulo, célebre, em que notoriamente foi o juiz que vazou junto com o delegado. Então, essa, aí entra, podemos entrar numa outra discussão. É a mídia. Isso. Essa discussão é importante também. Qual o papel da mídia no sistema penal brasileiro hoje? A mídia hoje não é algo que está fora do sistema. Hoje ela está dentro do sistema penal. Eu, quando advogo, eu tenho uma preocupação muito grande com a mídia. Tenho uma preocupação muito grande porque a mídia está ajudando ou até substituindo o juiz no ato de julgar. O juiz mais fraco, o juiz preocupado com a sua imagem, o juiz que não tem a coragem de enfrentar a opinião pública, ele se deixa levar pela mídia. Nós tivemos um célebre caso em São Paulo, está escrito, é público, eu posso até dizer o nome, do Pimenta Neves. É. No habeas corpus, impetrado por mim, em prol do Pimenta Neves, o desembargador declarou o seguinte: como o impetrante, inúmeros outros acusados do crime de homicídio estão respondendo o processo em liberdade. No entanto, ele, pela sua notoriedade, deve continuar preso. Notoriedade fez com que o sujeito ficasse preso. Está escrito no acordo, não é? Então, a influência da mídia hoje é uma das coisas mais preocupantes que tem. Eu acho que a mídia investigativa, essa merece os nossos aplausos. Mas a mídia informativa, no que tange ao crime, ela precisa se repensar. E como analisar essa relação da mídia com esse poder concentrado que a gente consegue verificar numa justiça de segunda instância, e que a gente vê que a concentração do caso está realmente no Paraná, não só pelo fato de estar tramitando lá, mas a gente percebe uma influência, inclusive, entre o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Federal do Paraná. Qual que seria o papel da imprensa e se o senhor verifica algum tipo de influência, interferência? Primeira observação que eu faço nessa linha, que é correta, não é o Supremo. Todos os tribunais superiores estão trabalhando em coro com o Dr. Moro, o juiz do caso. Todos os tribunais superiores? Todos. O Tribunal Regional Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo, de uma certa maneira. Desmentida ontem, mas até então trabalhando de acordo com ele. Houve um habeas corpus deferido, a liminar deferida, para soltar um dos acusados. Nós todos pedimos a extensão desse habeas corpus para os outros, uma vez que a situação era idêntica, o despacho um só, que determinou a prisão, ele soltou um, não soltou os demais. O Supremo soltou um. Você sabe do que eu estou falando? Sim. Não soltou um. Então essa vinculação com o juiz de primeira instância se dá de forma muito clara. Agora, qual é o papel da mídia nisso? Eu acho que a mídia tem sido porta-voz dessa cultura punitiva. De repente surge um caso emblemático, surge um juiz que está sendo o trombetista dessa cultura, ele que espalha essa cultura. A mídia divulga isso, e divulgando isso, agora, os juízes todos ficam muito... Hoje em dia, qualquer factoide da mídia vira uma representação no Ministério Público. E há uma confusão danada sobre o que é direito à informação, liberdade de expressão, com liberdade de imprensa, porque liberdade de imprensa é meio, não é? Não é fim. Esse poder do Ministério Público, do Judiciário, das denúncias da mídia, há uma consciência sobre como que esse poder é utilizado pelos jornais? Eu acho que não. Se há uma consciência, essa consciência fica num nível muito mais elevado. Eu acho que essa consciência, junto aos repórteres, não há. Não, mas os repórteres, eles obedecem a uma orientação que vem de cima. Ah, mas ele não... Então... O judiciário, por que não anunciaram uma discussão clara, digamos, do judiciário? Tem tentado. Tem um Instituto de São Paulo, que é o IDDD, que tem tentado. Eu mesmo vou agora falar da Faculdade de Jornalismo, tive na Folha, mas é uma dificuldade. Eu acho que... Eu insisto muito nessa coisa da cultura punitiva. Isso se impregnou todos os setores da sociedade, todos os segmentos. E a imprensa, por mais que você diga, discuta, a imprensa não se convenceu de que o crime é um fenômeno social. É um fenômeno nosso. Qualquer um de nós pode cometer crime. Qualquer um. Determinados crimes não, mas outros sim. E a imprensa não discute o crime como um fenômeno. Não tem um papel pedagógico em relação ao crime. Por que houve esse crime? Mas vamos pegar um caso, estamos falando aqui em São Paulo, nesse momento aí, que aumentou substancialmente o número de mortos, né, pela PM e tudo mais. Isso aí não merece... Os crimes de maio, lá de 2006, uma mancha na história de São Paulo, que nem... OAB, nem Ministério Público, Ministério Público Estadual, nem o Tribunal de Justiça, nem a mídia, nem o setor do mais, supostamente mais civilizado Estado brasileiro reagiu contra uma maluquice, uma mancha na história de São Paulo. Ô Nassif, nós estamos perdendo o poder de indignação. Pois é. O porquê eu não sei, mas nós todos estamos... A ordem dos advogados, que eu falo com algum conhecimento, perdeu bandeira. Virou um cartório balofo, um cartório em que os seus integrantes se satisfazem com as carteirinhas de conselheiros da ordem. A ordem não é mais porta-voz da sociedade brasileira. E assim a igreja, assim a BI. Os segmentos todos perderam esse poder de... Agora, o povo indo às ruas dá um alento para a gente, mas também está meio desorganizado, bem sendo divertido. Sendo ouvido pelo sentimento de ódio também. Também. A verdade é que a sua pergunta eu respondo assim: nós todos perdemos o poder de indignação. Eu e você não ainda. Só somos dois Quixotes jurássicos. Mas alguém vai perguntar para você, mas qual é o objetivo seu? Para que você fica reclamando? Quer dizer, perdeu essa coisa ideológica, né? Mas também isso, por exemplo, a gente verifica que, emendando uma pergunta, que juízes de última instância, ministros, né, do STF, utilizam nos seus despachos e nas suas decisões trechos de reportagens como se fossem prova, como se fosse um livro de direito para justificar aquela decisão. Como que isso pode ser analisado e se tem algum tipo de controle sobre isso, algum tipo de fiscalização? Controle, ninguém fiscaliza o judiciário. A pior ditadura que é a ditadura do judiciário. É muito pior do que a ditadura das armas. Porque contra a ditadura das armas você eventualmente pode ter armas e lutar. Contra a ditadura do judiciário não existe arma. Então você me diz assim, mas não tem nada para fazer contra? Tem que reclamar. Mas nada que impeça que eles continuem a fazer isso. Então a imprensa hoje ficou fonte de denúncia, ficou fonte de acusação. Aí junta um pouco essa inércia em relação às investigações a que nós estamos nos referindo. Carta anônima, comuníssimo você ter carta anônima como base de abertura de inquérito. Você quer coisa mais, excrescência maior? Mas nós tivemos lá em Brasília, lá o próprio presidente do Joaquim Barbosa lá, que se baseou numa denúncia anônima lá para permitir que o Ministério Público de Brasília bloqueasse o próprio palácio. Pô. As coisas estão muito difíceis. Muito difíceis até para se entender. E para combatê-las, você precisa entender um pouco, né, as razões, aí você combate as razões. Há coisas que estão surgindo nesse nosso universo jurídico, né, do sistema penal, você não consegue entender. Mas teve um tema aí que foi essa questão de um acordo que foi encaminhado aí para que as punições aí da Lava Jato queria ter essa construção de presídio, de tudo, que seria uma saída fantástica aí. Por que não prosperou esse acordo? Até onde foi, por que não prosperou? Eu não participei, mas eu soube que havia um interesse do Procurador-Geral da República em fazendo um acordo, e um acordo que implicasse em pagamento substancial de multas substanciosas, esse dinheiro fosse revertido para a construção de presídios. Pelas próprias empreiteiras. Ou que não houvesse nem pagamento, mas que as empreiteiras já assumissem o compromisso de construção dos presídios para melhorar o sistema penitenciário. Soube que esta ideia sofreu uma objeção por parte dos integrantes da promotoria, da procuradoria dos procuradores de Curitiba, que constituem a força-tarefa. E a partir desta objeção deles, o procurador deixou de mexer com isso. Ele escovou a pressão disso. Ele deixou de levar avante essa ideia. Eu creio que eu creio que a força-tarefa tivesse muito empenhada, e o magistrado também, em punições individuais, como está vendo, prisões preventivas, busca e apreensão. E esse acordão não ia dar à sociedade essa satisfação que as prisões dão. Né? É uma satisfação em duplo sentido. Né? Satisfação. Um estamos fazendo alguma coisa, é uma satisfação orgasmática. Né? De satisfação pessoal. Você está indo para a cadeia. Né? Aí é o lado selvagem da sociedade, né? É uma coisa... Eu fico feliz com a sua prisão, de uma certa maneira eu estou purgando os meus pecados com o seu castigo, né? É uma coisa... Quando a Folha fez 80 anos, eu participei de um debate lá, no Teatro Folha, e uma repórter, uma colunista, estava em êxtase também, porque o Jade Barbosa tinha sido preso e algemado. E da última vez eu falei, tudo bem, vocês estão... com a algema de um senador da República, estão liberando todos os abusos de periferia. Esse é o grande problema, né? Como se o crime fosse só daqueles culpados. Eu posso sentar na cadeira do réu, você pode sentar. E aí você não está... Aqueles direitos constitucionais que foram violados no caso do culpado, vão ser violados no caso do inocente também, porque está na testa, né? E é uma coisa que desmembra até no sistema carcerário também, os direitos dos presos. Claro, imagina. E esse sistema carcerário, então, eu diria que é a grande mácula, não é da sociedade brasileira, é do homem brasileiro, que não se sensibiliza com o que está ocorrendo e não se sensibiliza nem por uma questão de autopreservação. Que ele não tenha sensibilidade por uma questão humanitária, que ele tenha uma sensibilização, um apelo por uma questão de autopreservação. O sujeito vai sair de lá, o sujeito que entrou lá porque furtou fumou um cigarrinho de maconha ou porque furtou um talco no supermercado, ele sai de lá um monstro. Não é isso? Maravilha, Ju. Eu tenho mais duas perguntas. Dois temas que estão bastante em voga, que estão sendo discutidos pelo Ministério Público, pelas associações de magistrados, de direito. Uma é as penas de prisão terem validade a partir da segunda instância, e a outra que é admitir provas ilícitas em algumas circunstâncias. Como o senhor analisa esses dois temas delicados sendo discutidos? Quero só fazer uma retificação. Pior do que de segunda instância foi uma tentativa do Moro e de um juiz da uma das associações para que a prisão se desse logo após a decisão de primeiro grau. Você viu isso? Isso foi abortado, parece. A questão da segunda instância, eu respondo contando... Isso é uma luta antiga nossa contra uma primeira manifestação nesse sentido, que foi um projeto do então ministro Peluso. Há uns 4 ou 5 anos atrás, o César Peluso queria que houvesse a prisão logo após a decisão da apelação, segundo grau. E aí se mostrou que um terço das condenações criminais estavam caindo no Supremo Tribunal Federal. Um terço. Quer dizer, de 100, 30 inocentes iriam para a cadeia se houvesse esta prisão imediata após o segundo grau. E aí a coisa esfriou. Agora está voltando de novo. Isso faz parte mesmo de uma orquestração punitiva, essa coisa da prova ilícita, então isso é o fim do mundo. Né? Eu saio a carta de provas, posso torturar, prova ilícita, posso torturar. Eu posso ser punido pela tortura, mas o que eu obtive de prova pode ser aproveitado. Eu posso furtar documento. Aí cai todo o arcabouço de garantias individuais. O direito penal, posso só? O direito penal não é o direito da punição. O direito penal regula, normatiza o direito e dever do Estado de punir. Mas regula também, normatiza também as garantias da liberdade, as garantias da dignidade. Então o direito penal tem duplo enfoque. Ele não é o direito da punição, ele é o direito que te garante também. Contra os excessos do Estado, isso vem da Constituição. Então, o que está ocorrendo hoje é que o direito penal, o sistema penal, as leis penais, todas têm que ser direcionadas para a punição, para a condenação. Tanto que você observa que há uma expectativa pela condenação, pela culpa, e não há nenhuma expectativa pela inocência. Quando há a proclamação da inocência, o judiciário foi vendido, o advogado fez chicana, a expectativa é sempre pela culpa. Quando aqueles Nardoni, foi o Nardoni? É. Era o caso do Nardoni. Foram condenados, soltou-se rojão. O Podival apanhou. O advogado tomou um soco lá, um pontapé. Então a expectativa da sociedade é pela culpa. Então é um direito penal unilateral. O televisionamento não deveria ser proibido como é nos Estados Unidos. Claro. Não, na Cifra, na Inglaterra, você não publica o nome do suspeito. Depois que ele é indiciado e denunciado, aí sim, não tem isso, imagine. Houve um caso aqui no Brasil, vocês se lembram disso, em que a televisão, a Globo, foi junto com a Polícia Federal, numa dessas operações, 6 horas da manhã, todo mundo armado para invadir uma residência, o cara dormindo do lado do filho, invadiram, e aí... tinham que arrombar uma porta, não sei bem o que é, meteram o pé na porta. O cinegrafista pediu que metesse o pé na porta de novo, porque ele não tinha pego de... Aquele caso da... A brincadeira, é isso? Aquele caso da Vilma, aquela senhora que sequestrou criança, tudo, que a televisão entra com a polícia lá, ela se esconde embaixo do sofá, e a televisão vai lá. Ué, e o caso do filho do Maluf? O sujeito vem da fazenda dirigindo um helicóptero, preso, né? Polícia Federal com ele, ninguém sabia dirigir o helicóptero, ele veio dirigir. Quando ele desce aquele trailer, está com uma capa, está com uma roupa da Polícia Federal, filmando, aí eles põem algema nele para ele poder. O cara veio em liberdade, veio guiando helicóptero lá. Aí como a Globo estava ali, o trailer estava ali, veio acompanhando, ficou filmando. Agora, isso dá um poder monumental, porque as empresas elas têm seus interesses, têm seus acordos, mas elas, se transfere para a mídia o poder de prender ou de soltar. E com uma atuação que aplica punições proibidas pela Constituição. Né? Quando você divulga a imagem, quando você faz o estardalhaço todo, você está aplicando uma pena perpétua. Isso. Não apaga. E mais, a Constituição diz que a punição penal não ultrapassa a pessoa do acusado. Quando você coloca a imagem na televisão, você está atingindo o filho, a mulher, os parentes. Criança sofre muito quando o pai é acusado e aparece na televisão. A criança é cruel, claro, né? Claro, claro, quando ele vai para a escola, os colegas estão... Claro, claro, claro. Eu tive um caso no passado do PC. Desenharam o Paulo César na lousa da escola da menina de 5 anos. A menina entrou em trauma, com roupa de presidiário. Mas então, na minha cidade, lá Poço de Caldas, o juiz botou para ver 5 médicos agora, depois daquele... 5 médicos na cadeia, assim, os filhos nas escolas destruídos. Uma coisa... O senhor chegou... Não, pode concluir. Não, e ninguém reflete sobre isso. A sociedade, só há uma reflexão sobre isso, só a visão do outro direito penal, etc., quando o tiro cai no pé. Aí, o sujeito quer o meu advogado, quer os meus direitos. Só uma curiosidade, esse caso, digamos que nada se apure, esse caso da cunhada do Vaccari, o que ela vai ter direito de... Teoricamente, uma indenização do Estado. É que não há cultura disso. Ninguém entra com ação. Vai nos Estados Unidos, chega. Aqui não. Mas é o Estado, não é o procurador, não é o juiz, é o Estado. A responsabilização civil é do Estado. Mas eu posso responsabilizar, eventualmente, depende do caso, o juiz, o promotor, por abuso de autoridade, representada pelo excesso de acusação e pelo excesso de condenação. Uhum. Pela condenação Seria como um processo administrativo no CNJ, nesse caso. Também caberia. Mas não há tradição, ninguém faz nada. O jeito que acabou o processo, ele quer ser livre. O senhor chegou a questionar a competência do juiz Sérgio Moro dentro da Lava Jato? Por quê? Quais são os argumentos? São vários. Eu vou te dar um. Ele conseguiu atrair a competência porque ele, como é que é a história? Ele deu um despacho de mera, despacho que nós chamamos de interlocutório, um despacho qualquer, numa investigação do passado, aonde se teria tido algum elemento probatório, se obteve algum elemento probatório referente ao Rousseff. Não tem nada com Petrobras, não tem nada com Lava Jato. A partir daí, isso foi, acho que, no Banco do Estado do Paraná. Lembra da Banco do Paraná Estado? Eu acho que a partir daí ele fez esse link. Todas as exceções, isso chama exceção de incompetência, que a gente entra. Todas elas estão lá paradas, ele não julgou nenhum. Porque ele julgaria a própria... Ele se declararia incompetente ou não, dando-se por competente, vai para o tribunal. Mas enquanto... É como a suspeição. Eu arguo a suspeição do juiz. Esse juiz não pode julgar o meu caso porque ele é meu inimigo. Fica com o juiz. Aí ele se declara não suspeito. Aí vai para o tribunal. O tribunal superior teria que esperar ele terminar de julgar para poder falar que é suspeito. Aí a gente reclama, manda o tribunal cobrar, mas... Doutor, só uma questão. Resumidamente, o que tem de inconstitucional nesse processo todo? Bom, aí é factual, né? Tem uma série de fatos que significam cerceamento de defesa. Uma série de fatos. Depende de cada caso. Mas houve um indeferimento de perguntas, se é cerceamento de defesa, indeferimento do oitiva de testemunhas, indeferimento de prova, eu requer uma perícia. Agora estou dando um exemplo, né? Não aconteceu no meu caso. O juiz indefere, isso é o cerceamento de defesa. Aqui, nesse caso da Lava Jato, eu estou imaginando, elucubrando, algo referente à prisão preventiva como instrumento para a delação. Mas isso é uma coisa que tem que ser elaborada e vou perder. Vai se perder, porque hoje a delação, o garantismo está... Nas mãos do Gilmar. Está na glória. É, você vê? E o Celso de Mello que volta aqui? Que coisa, hein? Carne é lúcia. A carne é dura, mas o Celso é um constitucionalista. Se não vai o Toffoli para lá, não. Você vê, 3-2. Mesmo o Toffoli, né? Mesmo o Toffoli nos primeiros habeas corpus prendidos, né? A gente verificou que não. Quer dizer, o Toffoli, não, eu tô falando de teoria, é. Teoriza bastante. Não, teoria ruim. É. Que agora ele se redimiu. É, isso. Quando eles soltam, vou falar português, está gravando? Não, não pode. Mas pode gravar, não tem importância. Quando eles soltam o Duque, soltou bem. Agiu mal quando não soltou os outros. Mesmo... Hã? É o mesmo caso. Mesmo caso, mesma situação, mesma ausência de necessidade. Solta o cara, não solta os outros. Um negócio inacreditável. Agora, a grande tragédia, você não tem para quem reclamar. Vocês falaram aqui, ah, mas e agora? Tem, vai reclamar para o bispo. No Mensalão, está se pensando, a minha cliente da Mensalão foi absolvida, mas outros que foram condenados, os advogados estão pensando em ir para as cortes internacionais, é. Alguns já foram. Não adianta. Ou a gente muda aqui dentro, e muda com a mídia, e muda a consciência, a cabeça da sociedade, mas nós estamos fritos. Veja bem, mas nós estamos fritos. Veja bem, o caso do Carlinhos Cachoeira, a CPMI, a Operação Monte Carlo, levantou as ligações criminosas da Editora Abril com o Carlinhos Cachoeira. E o Ministério Público não entrou. Eles comem na mão da mídia, não tem jeito. Agora, se você tivesse instituições fortes, isso. Elas estariam falando. Se você tivesse partidos políticos fortes, eles estariam falando. Um esgarçamento total. Não tem mais nada, acabou. Não tem mais nada. Antigamente você tinha, na época da ditadura do Getúlio, você tinha um partido comunista que foi para a rua, você podia não concordar. Né? Aí de repente você teve a UDN que foi para a rua, então você tinha esquerda, você tinha direita, você tinha gente querendo mudar o país. Mesmo na década de 80, 70, 80, contra os militares, todo mundo foi para a rua hoje. Você vê a rua, eu fiquei animado, mas de repente... Não, a rua tá babando sangue. E babando sangue, mas também sem objetivo claro. Você fala do impeachment, é uma balela, né? Que não é impeachment a questão, não é? É um desconforto geral que geral. Não sabe então você tem que ter um projeto, o povo obrigar a se criar um projeto de país, uma reforma política que tenha o recall. Né? Porque aí você tira quem está lá não fazendo nada. Né?